Alléluia. J'adore le Seigneur. Vamos declarar todos comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as Cristo, doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Que alegria, vida eterna. Te adoramos sim, Jesus Cristo. Tu és o Deus, sim, comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura Jesus, todas as doenças. Justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Obrigado, Jesus. Vamos declarar que Ele é a videira. Videira, videira, videira, videira, videira, videira, vida. Videira, videira, videira, videira, videira, videira, vida. Videira, videira, videira, videira, videira, videira, vida. Conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, em cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Okay. Alegria, vida eterna. Aleluia.